frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras no vento que me guiam para o próximo momento. O frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras no vento que me guiam para o próximo momento. Desconfiança, autodefesa no raciocínio. Clima tenso, adrenalina no vaso sanguíneo. Atividade em tudo que se move. Vendendo venenos empacotados, só eu e minha nove. Até que prove o contrário. Centralizo o foco no adversário. Filmo isso, filme no parque. Ronga pelas madrugadas e meio ao meu bairro. Vento me guia como meu anjo da guarda. Pra baixo me aguarda, 4, 5 polegadas debaixo da camisa larga. O tempo tarda, mas não falha. A esquina que não para, trabalha. Corpo de farda, querendo furar sua malha. Sonhos destruídos, reduzidos a migalha. Gladiadores de guerra na mesma batalha. Não jogue a toalha em meio ao combate. Vários soldados sem medalha, pronto pro checkmate. Mas eficaz, do olho que faz deslizar caveirão. Cápsulas quentes caem no chão. Projeto de bala vem na minha direção. Aqui é lei do cão, nas esquinas tem tudo que cê quer. Droga pra fazer dinheiro e atrair mulher. O frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras do vento que me guiam para o próximo momento. O frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras do vento que me guiam para o próximo momento. Mais ou menos às três no plantão, junto com meu parceiro Bifel. De repente chega a dama da meia-noite tramada pro espelho. Tava só nós dois e as estrelas de testemunha no céu. Ela pediu racha black, precisava dar um 12. Próprios porco largando chumbo, nós também tem pra trocar. Bota os cano pra gritar, na cabeça passa tudo calma sem se emocionar. Sua vida depende disso, de largar e não ser atingido. Segura a bronca, bandido, minha companheira quadrada é rápida e não vai me decepcionar. Atividade redobrada, o derrame, a dispensa, o pinote, toda a carga protegida com a nossa própria vida, com a nossa própria morte. Acende a vela pra São Jorge pra abrir nossos caminhos e afastar todo o azar. Vê que tem viciado, transforma lote em malote, nem toca uma glock. Nasce por uma nova, essa é a sua noite de sorte, a morte veio te encontrar. No frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras no vento que me guiam para o próximo momento. O frio da noite aquece o pensamento e deixa ativo a cada movimento. Ouço palavras no vento que me guiam para o próximo momento.